Após o SMAP, segue conforme a rota do plano de voo, o Gol 1967. Gol 1967, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. O Gol 9075, autorizado parte principal Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame Toei 118, decimal 95. Salvo Gol 1884, gate 04, pushback acionamento. O Gol 1884, aguarde para o pushback. Você escuta 1884. Do 406, pushback acionamento. O azul 4065, aguarde para o pushback. Gente da noite. O Papatango Vitor Kilo Delta na escuta do solo. Azul 097, entrou. O azul 4065, coordenando com a equipe Salt, pronto para o táxi. Quem chamaria de seus táxis, 4065? Alô, 097, livrou. O Gol 907. Gol 1097, autorizado táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, Gol 1884, inicia de imediato o pushback. Afirmo. O Gol 1884 está livre e chama pronto para o táxi. Livre, pode para o táxi, 1884. Boa tarde, Gol 9075, pode esperar dar 1907. 9075 da Gol tem cruzado, alinhar, decolar a pista 90, vento 120 graus, 109. Cruzado, alinhar e decolar 1907. Confere, aguarde para a cópia. O Papatango Vitor Kilo Delta está na escuta do sol? Próximo da Juliette, Gol 097. Gol 097, vai aguardar antes da Juliette. Aguarda antes da Juliette. O Papatango Vitor Kilo Delta está na escuta do sol? Táxi até através do portão 05, o QNH 1009. Decolado 08, controle 1208. 208, bom. 5QNH 109. Posto para pistão no 0 via Índia, lá na 7285, ajuste no 09, bom, 1884. Ah, boa tarde. O azul 4065 está reautorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índia. No ponto de espera, chamitou em 1-18-95. Era bom. O Gol 1097 está condicionado após passagem da aeronave da Azul. Está autorizado o ingresso Juliette para o portão 10. Fica atento à viatura Follow-me no través do portão 08. Essa viatura após a passagem do Azul, portão 10, 09. Siga o Guardião 06. Guardião 06, reporte para o solo, informação, o Mike, um helicóptero, aproximação ao pistão 97. O trip 5241, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída árbor, direto Vitória da Conquista, aciona 5472, frequência do controle 120.8. Trip 5242-00, decola. O trip 5241 no cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. Mandar para o pushback acionamento. Azul 4065 ali, mantém pistão a zero. Gol 1884, decolada azul a zero, controle 1208. 208, boa. Fora do solo pro noroeste, o guardião 06. A gente fala do solo azul a zero, controle 1208, guardião 06. Confirmando o 1208. Azul 4065, prezado decolar pista na zero, vento 120 graus, na dúzia de nós. Roger, Michael Delta, at parking, locate the frequency. 4065, decolado, aos 12, controle 1208. 208, obrigado, boa tarde. Paulo, Salvador, boa tarde, China 6321, informação Romeu, autorização Brasília 320. O China 6321, Romeu, confere, aguarde para a cópia. Seria possível coordenar justamente com o centro nível 380? Confirma, China 6321. Solicita, se possível, coordenar justamente com o centro Recife nível 380, Brasília. Sim, aguarde, vou fazer a coordenação, China 6321, aguarde para a cópia. Escuta. Boa tarde, 3172, estabilizado visual. Estão 3172, check-trem, livre pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 129. Estão 3172, baixado, travado, livre pouso na 10, 3172. Confirma, era a nave que chamou o sol? O Papatango Lima tá Juliette, prossiga. Informo Clareza 2 nas comunicações, poderia checar o equipamento, o Lima tá Juliette. Tráfego Salvador, boa tarde, é o TAN 3155. TAN 3155, a informação em curso é Romeu, aguarde cópia. Ok, senhorita, a gente tá indo bem cedo aí, então gostaria de solicitar a coordenação de outra aerovia, a Uniforme Zulu 10. Para Guarulhos. O 4 continua em aproximação, número 2 para pouso, pista na 0. Aguarda. Lima tá Juliette, prossiga? Tango Lima Hotel Juliette, vamos estar com forteado na transmissão. Poderia confirmar o nível solicitado para IRC? Confirma na transporte enfermo. Lima Hotel Juliette, IRC 145, correto, disponível direto, decola do 17, direita, na subida será o corredor Axé inicialmente, aguardando a liberação do controle. E mantendo restrito 1000 pés até o farol da barra, acionando o transponder 5510, o controle 120.8, torre 118.95. Livre à direita, 121.9, bom dia. Livre à direita, 121.9, bom dia. Então, o senhor tem condições de decolar da pista 35, o vento 120 graus com uma dúzia nós, já pro direto na 317. Sempre pousar no 063 e no 4. Então, direto, copiou o solo? Copiou o solo, tem condição de decolar 35 pro ar direto? Oh, 20 graus, 120 graus com uma dúzia nós. Dono 7 com curva à esquerda, cumpre o perfil inicialmente na Momo, após direto. 5-5 no 0, permanece 1-2-0-8, controle. O Limotel Juliette, só corrigindo. Negativo subida Momo, será coordenado pro direto. Aqui curva na esquerda, pro direto, nível 1-4-5, Limotel Juliette. Beijando 72 livrou. 72 Alfa, é a potência da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette. Matão Juliette, correto, chama a torre 10895, altímetro 10, 1-1, no Limatão Juliette, está livre acionamento. Tráfego está 3155. Está 3155, aguarde, copo, só um minuto. Hotel via uniforme Zulu 10 até Bridge, após uniforme Zulu 16 BHZ, Trive, Poços e São Paulo. Perfeito, CHG, eu tô tendo 55 para verificar junto ao centro. Ação, chame pronto para o táxi, o Tripsico 241. Para Juliette 3, 072. Mantenha a posição, da 372, aguarda a confirmação. A princípio, portão 02, encontra-se ocupado. Mantenha a posição antes da Juliette. Paciente, mantenha a posição antes da Juliette. A empresa informou 04. Eu vou checar, aguarde só um minuto, da 372. Muito grato. Pode ingressar, via Juliette, portão 4, da 372. Juliette, portão 4, 3072. Vamos, 3-4, não só. Quem me chamou, solo? Channel 6314, a Foxtrot. Via Alfa, repórter da Juliette, 6314. Motel Juliette? Siga. Autorizado o táxi, chama para ingresso. 7 gol, 1-9-67, aguarde só um minuto para iniciar. Pronto, decolagem. UTAN 3155 na escuta do sol? DM6314, está autorizado ingresso Juliette para o portão 08. Juliette 08, 6314. Lodo Oceaner 6321. Oceaner 6321, está pronto para cópia? Pronto, vai prosseguir. Oceaner 6321, autorizado Brasília, nível 380, conforme solicitado. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Sai da árvore, transição Elefa. Opus 17, aciona 5507, frequência do controle 120.8. Direita, Irpia Litoral. Colagem autorizada, pista 17, vento 110 graus, 129. Oceaner 6321, somente confirmando a rota, o Peruzu 17 segue conforme o plano de voo, segue conforme a rota do plano de voo. Ativo. Peruzu 17, posso confirmar o plano de voo, 6321. 6321, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. 34, 4 horas e 30, autonomia alterando o Monte Claro, está pronto para iniciar o táxi. Confirme o PLB, o TRIP 5241. 54. O TRIP 5241, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, QNH 109. Autorizado táxi, via pátio, para o ponto de espera 10, chama na torre, ponto de espera 5295, TRIP 5241. Três, 155, tá na escuta do sol? Agora, Celeste, você fala 229, chama o controle agora 1-1-9, corrigindo, 1-2-0-8-0. Gol 1967, após a... Coordenador com a equipe do sol, chamando para o táxi, gol 1967. Trip, pesado, balear, decolar 10, 120 graus, 139. Patango Hotel Limatango, aguarde. O Papa Romeu Bravo Vitor Tango, é, informação em curso, é Romeu, aguarde para a cópia. Alô, Salvador, boa tarde, Trip 5627, informação Romeu, pátio 3, 130, Aracaju. Trip 5627, Romeu, confere, aguarda cópia, número 4. Guardando. Bravo Vitor Tango, pronto, cópia? Bravo Vitor Tango, autorizado, Teixeira de Freitas, nível 200, decola da pista 17, com curva direita na subida da El, Lenda, após Lenda, voa direto, Ilhéus, intercepta Golf 677 e segue conforme a rota do plano de voo, após cancela e prossegue visual, aciona 5466, controle 120.8, Bravo Vitor Tango. Controles. Saída é a da Euleta. Confirma, pode que se encontre o PLB? Cinco. De para acionamento e táxi, torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1, Bravo Vitor Tango. Salvador, boa tarde, Oceaner 6327. 6327, boa tarde. Informação com o seu Romeu, aguarda a cópia. É, eu só queria pedir, se possível, aí, para vocês passarem para a gente as condições de Léo, por favor, nós não estamos conseguindo pegar o metade aqui da empresa. Gente, só aguarde um instante, por gentileza, Oceaner 6327. Estamos aguardando, obrigado. Tango, confirma o setor de sobrevoo? Gente, até o Lima Tango autorizado, RMAR. Mantendo-se 500 pés, setor norte, afastando 10 milhas. Aciona 0143, controle 120.8 e a torre 118.95. Tchau, Lima Tango, correto para acionamento, corrigindo para decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, Tchau, Lima Tango, confio pelo bem? Tchau, Lima Tango, confio o sol? Obrão, setor Tango, confirmando, acionado, pronto, táxi. 350, alterna campinho. Gol 1967, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Cliente Índia, ponto de espera na Alfa, 1895, 1011, 967, boa tarde. 3155, sol. 3155, prossiga a CDK. Estamos entrando em contato com a IES para ver se foi feita alguma CHG. E com o Centro Recife para saber qual a rota que eles possuem. Só mais alguns centros para cópia, ok? Lavoura, Papatango November Inc. Mike, na prova rotatória dos oito campos. Papatango November Inc. Mike, mantenha 1.500 pés, tráfego helicóptero está mantendo 1.000 pés, afastando o setor norte, não interfere. Ingressa na final da 1.7 e aguarda autorização. Na prova rotatória, próximo da 1.7, aguardando autorização. November Inc. Mike, sente o tráfego. Por favor, Fernando, mantenha 1.500 pés. Mantendo 1.500 pés, não vou ver nem que mais. 5627, pronto, cópia? 5627, copia. 5627, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 1-0, com curva esquerda, subida Puca, Jama, após direto Aracaju. Aciona 5520, controle 120, decimal 8. Autorizado 90, saída Puca, após Jamo. Golf 677, 5520, transponde, 1208 é o controle. Gostaria, se possível, coordena 130. Gente, o trip 5627, coordenado nível 130, autorizado para Aracaju, subida agora será Conde. Gente, 130, saída Conde, o transponde permanece? Afirmativo, 5520, transponde. Gente, graças, gente. Nada. Salvador, boa tarde, no 925, Romeu, para Sinai. O helicóptero agora está na escuta do controle, está à esquerda da aeronave, a 1.000 pés. Mantenha 1.500, continua a aproximação, aguardando. Continua a aproximação, 1.500 pés, o 90 de mais. Correio, o Libertango está até no regresso aqui, Ceará. Regresso para Rimar? Confirmo. 120 com 12, chama no solo da RMAR, 500 pés, inicialmente só para não ter separação do 9BR que mais. Está 500 pés, vai subir mais 10 segundos no solo da RMAR. O 967 está autorizado a decolagem da 1-0. Esse ano, 967. Na 6327. 6327, me escuta, prossiga. Espera da 1-0, tráfico na final da 1-7, aguardando. Está pronto para cópia? Via 360, curva pela esquerda. 360, esquerda, 90 e mais. A 1-1500. Afirma, está batendo 1.500. Léo Vitor Tango, ali mantendo 1-7. Você pode passar a condição de rendimento, filhão? Gente, vai entrar em contato com a IES, só um instante. Pouso autorizado 1-0, 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre pouso 1-0, gol 1-6-2-0. Meia-sete decolou, 3-8, controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa. tentando falar? Tango Hotel Matango na escuta? Hotel Matango, só portadora, no solo? Gente, frequência ali. Para o táxi do Chanel 6321-106 a bordo, 4 horas, alternado, é com fins. O Chanel 6321, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 01, no bom voo. 01, parte Índia, 295 lá, obrigado, bom dia. Não vê Berenque mais? Tem agora sequenciamento para 1-0. Tráfego está 3 milhas ainda, para evitar o posto simultâneo, mais um 360. Se conseguir fazer um 360 curto, você está com o número 2? Paciente, 360 curto, você está com o número 2, está visual com o gol na final da 1-0, não vê Berenque mais. Não vê Berenque mais, você considera a última autorização? Eu tenho agora um outro tráfego em Duna. Já está 5 milhas também, faz um 360 longo, vai pousar com o número 3 ou no 7. Paciente, 360 longo, não vê Berenque mais. Gente, mantenha a posição. Tem sequenciamento para 1-0. Quilo Delta na escuta do sol. Sim, chama ataque. Colagem autorizada no 7, possível agilizando no 20 graus no 39. Prepara a subida da Elfo. 191 no 31, solo voltando. Prepara a subida da Árvore. Upper Zulu 21 no subida da Árvore. No 966. Passa para baixada, travada. Seu 321, boa tarde. Continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda. Adiantar, a saída. Direita no 219. Direita 219, 620. Vitória. Tô bom, 620, vamos livrando na eco da sua escuta. 3217, pouso autorizado no 0, no 20 graus, no 29. Livre, pouso no 0, tanto depois, na verdade. Alfa Romeo, Bravo, Vitor Tango, decolador 41, o controle 120-80. 120, até a volta, volta. Variante Mike, o tráfico está na 3 milhas da casa 0-0, condição de redução, você está com o número 2? Afirmativo, vai reduzir, mas variante Mike. Gente, estou aguardando este livro. Aguardando, na verdade, trás. 6327. Solo? 6327. Ilhéus encontra-se visual com chuva leve, 5 mil metros de visibilidade, 2 mil pés de teto, com uma névoa úmida. Também instável o tempo lá, o vento é 1,50 graus, 0,6 nós. O ajuste de altímetro 1,0 no 3, padrão, temperatura 24 graus. Paciente, muito obrigado, tá? A gente já chama aí pra cota. Gente, nada. Mike, pouso autorizado, pistão 97, 120 graus, 129. Livre pouso 97, 90 de Mike. 91-3-1, pronto, cópia? 91-3-1, autorizado Campinas, nível 380, via Perizulu 2-1. Após conforme a rota do plano de voo, decola da pista no zero, com curva direita, subida a árvore, após voo direto, posição Elefa, para interceptar a aerovia. Aciona 5524 e o controle 120.8. 321, decolagem autorizada, pista 1-0, 1-0 graus, 1-2-9. Eu decolagem, né, na 3-2-1. Vamos, tá, 3-2-1-7. 3-2-1-7, Alfa, Juliette para 02. Alfa, Juliette para 02. Após 1-9-1-3-1, após a aeronave da tanque, vai para 502, inicia o push e aperta táxi. Para puxa e acionamento. F5627, cuidando com a equipe de sol, aperta táxi. Sede, abordando para táxi, 5627. Gol 1966, pronto, cópia? Acertei. 1966, autorizado Campina Grande, nível 370, via Presulo 10 até Neuma, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5525 e o controle 119, corrigindo, controle 120.8. Primeiro, 370 autorizado, Campina Grande, via Presulo 10, Neuma e conforme. Decola da 10, curva esquerda, perfil Puca, Zipar. 5525, chamando o controle 20.8, está no 09 para o Puxa, também, 90. 1966, correto, coordeno com a equipe de sol, reparta táxi. Reparta táxi, querido, também obrigado, 966. Para 3155, solicita autorização de tráfego suficiente da Romeu. Então, 3155, a Romeu confere. Aguarde o sede para a cópia. Não foi. A IS não recebeu a sua CHG de rota. Temos aqui aprovado pelo centro, após o 10 e SMAP, após DCT Awake e DCT VR de Maricá. Ok, aceitamos. 3155. 3155, autorizado nível 340 para Guarulhos, via Presulo 10, SMAP, e após conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após voo direto bridge para interceptar Presulo 10. Aciona 5521 e o controle 120.8. 3155, autorizado 340, Guarulhos, Presulo 10, SMAP, após conforme rota, decola da Dael, curva direita, após Leda, voa direto bridge, para interceptar a via 5521, e o controle de Salvador em 208, na posição 5, posição push acionamento. Então, 3155, correto, aguarda para push número 2, setor. 3155, mantém posição. Equipe 5627, autorizado táxi até a entrada do pátio principal, após seguir a nave da Azul para o ponto de espera como número 2. No ponto de espera, torre em 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 1, 1, bom voo. Vamos seguir a nave da Azul, espera torre 18. Boa tarde. Alfa Tango Oscar, Alfa Zulu, prossiga para o solo. Oscar Alfa Zulu, autorizado Natal, nível 075, decola da pista 17 com curva à esquerda, restrito 1 no meu pé no corredor forte. Aciona 0260 e o controle 120.8. Oscar Alfa Zulu, correto com o pessoal B? 02 a bordo, para acionamento e táxi, torre 1 no 8, décima 9, 5, ajuste no 0 no 1. Oscar Alfa Zulu, bom voo. 966 para o táxi. 1966, prossiga. 4,50, com Fortaleza 71 a bordo, esse táxi. Gol 1966, autorizado o táxi, até o través 06. Livre até o través do 06, gol 1966. Do 91131, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, quando lá, torre 1 no 8, 95, ajuste 10111, bom voo. Decolou 50, controle 12080. 208, grato, boa tarde. A gente confirma o horário do plano de voo? Lima, Tango, vou checar junto a S. O solo teria uma previsão 355. O gol 1966 vai seguir a aeronave da Trip até o ponto de espera, quando lá, torre 1 no 8, 395, ajuste 1011, bom voo. A Trip, 18, o gol 1966, muito obrigado. Decolagem autorizado no 0, no 20 graus, no 3. Oxanai 6327, prepara a subida da Euleda após direto Ilhéus e aguarda a cópia, por gentileza. Romeu, confere. Tá 3155, pode iniciar? 3155, tá livre, guarda táxi. 155, autorizado. É o Lima, Tango. Confirma por gentileza tudo sobre voo? Gente, até o Lima Tango, tá autorizado, a Irmã Petrolina, 500 pés AGL, vai levar com pro Noroeste, aciona 0143 e o controle 120.8, tá, Lima Tango? O navio 31 decolou 52, chama o controle 12080. 200, uma boa saída, navio 31. Dali Matango, para decolagem, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 1 no 1, bom voo. táxi, chama para ingresso. Oscar Alfa Zulu. Decolagem autorizada 10120 graus 139. Decolagem 5627. Doutor, muito boa tarde, 966 Ponte Nova. 1966 Lima tem pistão 10. Lima tem 10 no máximo. Lima Tango, prossiga. Matango, decolagem autorizada em Rimar, o vento no 30 graus, 13 nós, proa noroeste, a mil, a, corrigindo, a 500 pés. Meia 27 decolou 54, controle 1208. Controle 1208 será chamado, é o trip 5627, boa tarde, bom trabalho. Nível 240, na cola da pista 10, com curva direita na subida da El, lenda após direto ele Elf. Aciona 5476, controle 120, decimal 8. Puxando 6327, correto, opa, tá pronto, puxa sonar no 01. Então, Salvador, Itaia 3155, táxi, POB 167. Itaia 3155, Salvador, Axané 6304, copia. Itaia 3155, prossegue com as informações, táxi. 167 passageiros, 4 horas, Galeão. Itaia 3155, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 01 no 1, bom voo. Tente via Índia, parte principal, torre 181. Tá, 3155, meio antes, obrigado. No 4. Xané 63, no 4, prossiga para sol. Cópia, Petrolina. E 3 no 4, autorizado Petrolina, nível de voo 340, via Perizulu 20. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na subida Momo, Cogibu, após transição Flock, para interceptar o Perizulu 20. 5564, o transponder e o controle 120, decimal 8. Petrolina 340, decola da 10, curva à esquerda, Perizulu 20, Momo, Cogibu, Flock, controle 1208, transponder. 564. Puxa na 6314, correto? Ou pode estar pronto, puxa só na 08. Vou estar lá pronto, 6314. Controle 1-2080. 2080, boa. Oscar Lima Eco, autorizado para Serra Novembro e Serra Tango, nível 085, decolando na pista 17, com curva direita no corredor Axé, restrito no meu pé. Aciona 5535 e o controle 120, decimal 8. Oscar Lima Eco, acionamento critérico, sem PLB. Táxi, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 1 no 1, Oscar Lima Eco, bom gol. Alta 3155, confirma o segmento da torre. 1 no 1 no 8, decimal 95. 95. Torre, tá 3155, ponto esperando 0, pronto. Oscar Zulu, decolagem autorizada no 7110 graus, 129. Condições de curvar à esquerda logo após a decolagem? Ciente, Oscar Zulu. Torre, tá 3155, ponto esperando 0, pronto. Alinha e mantém. 3155. Alinha e mantém, 3155. Papa Bosca, Lima Eco, pátio 4, tá livre o acionamento, chama táxi. Livre táxi, chama para o ingresso. Confirmando 3155, alinha e mantém. Tem, mantém, 3155. Kilo Romeo Oscar, ingresso na final da 197, chama na curta. Chama na curta. Gol 1097, formação Romeu, confere. Autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 16. Decola da pista no zero, com curva direita na subida da El. Leda, após o voo direto, posição bridge, para interceptar a aerovia. Aciona 5553 e o controle 120, decimal 8. Afirmativo 360, autorizado, decola 190, direita da El, Leda bridge, Upper Zulu 16. 3120, o controle, 1097. Bom, no 097, correto? Vai estar pronto para estacionar? Obrigado, obrigado. Ah, já está autorizado, já está pronto para posicionamento. Estamos no 190. Bom, 1097, cuidado com a equipe de solo, vai estar táxi. Botar a táxi, obrigado, 1097. Decolou 1902, controle 1208. 208, 3155, obrigado, uma boa tarde. Tarde. Gente, agora sim, Oscar Lima Eco ali mantém pisando 7.